recreate. Sou periférico, venho de um mundo que muitos encaram como inferno. Ai, mas não venho das trevas, sou resultado de uma democracia inversa. Vem, que me traz drogas e armas, me trata como piada. Pra uns é lada, uma farda, pra todos uma mordaz. Democracia de nada, é, seu tiro saiu pela culatra. Escuta o som. Se for preciso pra entrar, não se esqueça. Martelo de palavra, eu vou bater até rachar. No centro da tua mente, eu vou arrebentar. Do mangue a Pontegi, tô aqui com a mente lá. Cria de casa amarela, vim aqui pra te mostrar. Sem mentira, sem malícia, moro Visa, mãe Luísa. Lá na dois que nas antigas era alto, juruá. Capacidade se surpreendeu com tanta garra e coragem. De um povo humilde e descriminalizado, que luta e age, não fica acomodado. Usando a mente pra fugir das torturas, fazendo na favela uma forte cultura. O hip hop, uma arte muito nobre, agregando os subúrbios do Rio Grande do Norte. Acredite em si, não espere pelo próximo. Próxima vez, quem sabe seja tarde. Isso é um incentivo pra quem acredita em algo de verdade. Som da periferia, sim, o som da periferia é esse aqui. Ritmo e poesia, não só o que se fala, mas sim o que se faz. Se acredita, então vai atrás. Chamada força que eu busco e tem. Passar de forma positiva, eu vou atrás do milamento. Se caio, me levanto logo, assim foi assim que aprendi. Sempre ligado, tô esperto, tem que ter malícia aqui. Sem cerimônia, falo logo, preste muita atenção. Aqui tá todo mundo quieto, na espreita, irmão. Que forte eu sou, periferia vou. Irmão de rota, só passo embaixo, uma vez que eu tô. Me criei, pra onde nasci.